sem poder, nasce em qualquer estação, no verão ou no inverno, e tem um poder eterno só para curar você. Juntando ao leite forma uma dose de vida, pois o leite da vaca criou o boi, o leite materno criou o filho, e nesse forró criou o molho. O leite da vaca criou o boi, o leite materno criou o filho. Com leite veio do sertão, quem não tomou já ouviu, é overdose de alegria. Mastruz com leite é Brasil, é mistura do sertão, quem não tomou já ouviu, é overdose de alegria. Mastruz com leite é Brasil, juntando ao leite formam uma dose de vida, pois o leite da vaca criou o boi, o leite materno criou o filho, e nesse pó criou o molho. O leite da vaca criou o boi, o leite materno criou o filho, e nesse pó. Criou o boi, o leite materno criou o filho, e nesse forró.